Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições, 41 dias, viu? Faltam apenas 41 dias para você decidir o destino do seu estado, para você decidir o destino do seu país, viu? Você tem uma força poderosa nas mãos, que é o seu título de eleitor. Então faça o seguinte: já começou o programa eleitoral, assista o programa eleitoral, veja na televisão, se não tiver tempo, ouça no rádio, acompanhe, se tiver reunião, vá. Procure saber quem são os candidatos. Não vote só porque alguém pediu, não. Procure saber quem são os... Dê um voto consciente. Pelo amor de Deus, não venda o seu voto. Quem vende o voto barato paga muito caro, viu? Então, daqui a 41 dias, você vai selar o seu destino, o destino dos seus filhos e o destino dos seus netos. Olha lá quem você vai colocar no poder. Gente, vamos tirar os ficha suja. Ficha suja, não. Se o caba está enrolado, manda ele para casa, viu? A sua arma é poderosa, é o seu título de eleitor. A discoteca do Cleiton vai trazer pela primeira vez o cantor Leandro Almeida. A Faculdade da Música apresenta o mestre Roberto Carlos. A frase irretocável da sabedoria popular. A oração de hoje é uma oração muito bonita, escola. E a dica do programa de hoje, vale a pena estudar. Você lembra dessa? Eu vou trazer o trio Parada Dura para recordar um grande sucesso de 1983. A sugestão do Beijar traz o cantor Tauan Rodrigues. Eu começo trazendo aí, Boni e Beluco, Advogado. Pega leve aí, doutor. Tô pedindo pro senhor, por favor, não leve à frente essa causa. Sei que ela contratou os serviços do senhor pra arranjar a papelada do divórcio. Eu entendo a sua profissão, mas se o senhor tem coração, me ajude a reverter todo esse engano. Se o problema for os honorários, valorize em dobro o seu trabalho, pois casei com ela pra viver mais de 1000 anos. Advogado, peço socorro. Advogado, sem ela eu morro. Advogado, dá essa força. Advogado, amo essa moça. Peço ajuda do doutor, faço tudo em nome desse grande amor. Segura, menino! Eu entendo a sua profissão, mas se o senhor tem coração, me ajude a reverter todo esse engano. Se o problema for os honorários, valorizo em dobro o seu trabalho,

E quando sente vontade de ouvir minha voz, a te pedir carinho debaixo dos lençóis, pode telefonar, estou a te esperar. Vem pra mim que a gente vê como vai ficar. Quando a gente quer meia distância, é capaz de afastar. Me sinto mais mulher contigo, esqueço os perigos de uma louca paixão. E eu deixo a solidão de lado, te entrego os meus sonhos e o meu coração. Não esqueça o que aconteceu. Foi mais que um simples desejo, foi meu destino teu. E quando sente vontade de ouvir minha voz, a te pedir carinho debaixo dos lençóis, pode telefonar, estou a te esperar. Pra mim que a gente vê como vai ficar. Quando a gente quer meia distância, é capaz de afastar. Me sinto mais mulher contigo, esqueço os perigos de uma louca paixão. E eu deixo a solidão de lado, te entrego os meus sonhos e o meu coração. Vem pra mim que a gente vê como vai ficar. Quando a gente quer meia distância, é capaz de afastar. Me sinto mais mulher contigo, esqueço os perigos de uma louca paixão. E eu deixo a solidão de lado, te entrego os meus sonhos e o meu coração. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Tauan Rodrigues, um novo talento, com essa mega talento, essa mega estrela da música brasileira, é o Elba Ramalho, Meu Destino no Teu. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61 99 81 3601. Lembrando que o Flavinho é especialista em Minas Gerais, que é onde começa o sucesso sertanejo. No próximo bloco, Trio Parada Dura, Mozart e Moacir e Cristiano Araújo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Em 1983, tinha um trio que tudo que gravava era sucesso, era impressionante. Um sucesso extraordinário, até que o destino derrubou. Eles compraram um avião, no primeiro voo do avião, o avião caiu, e um dos integrantes, o Barreirito, teve um grave ferimento e ficou paraplégico, foi para a cadeira de roda, né? Mas aí depois o trio se separou e tudo, o Barreirito foi cantar sozinho, mas enquanto eles estiveram juntos, foi um sucesso extraordinário, e essa gravação de 1983 você conhece e vai recordar comigo. Você lembra desta? Trio Parada Dura, Telefone Mudo. Thank you. amores não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Você lembra desta? Eu recordei. Essa aqui fez parte da trilha sonora da vida de muita gente, né? Trio Parada Dura, telefone mudo para Marinélia Maciel, de São Paulo, capital. Ela está me dizendo que ela mora em São Paulo, mas ela disse que ouvia na Bahia, no tempo do nosso programa na Rádio Nacional da Amazônia. Ela disse que ouvia todos os sábados o Brasil Sertanejo, né, Marinélia? Beijão para você, bons tempos aqueles, né? A Rádio Nacional da Amazônia, na minha opinião, foi a mais importante emissora de rádio do Brasil que já existiu. Infelizmente, a incompetência dos diretores da Radiobras e hoje da EBC, que é Empresa Brasil de Comunicação, acabaram com esse patrimônio do povo brasileiro, que é a Rádio Nacional. Hoje não está lá falando para não sei para quem, porque ninguém escuta mais, né? Tiraram os grandes comunicadores do ar, esquecendo-se que comunicação se faz com grandes comunicadores. Uma das principais duplas caipira, mas caipira mesmo, daquele do pé rachado da atualidade, Mozart e Moacir, casal sem juízo. Se for pra me dizer o que eu não quero ouvir, melhor que o silêncio fale por nós dois. Já chega outra noite ter que discutir, jogar conversa fora e arrepender depois. Prefiro atitudes, é você ou eu. De nós tem um que vai e o outro ficará. Será muito difícil saber quem perdeu. Só no final de tudo o tempo dirá. Vai bater desespero, vai bater saudade, vai bater a vontade de fazer amor, amor de verdade. Vai bater muita solidão na ausência, o sorriso. O que você precisa, eu também preciso. Casal sem juízo. Música.

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Um grande abraço para os meus amigos de Novo Alegre e Arraias no Tocantins. Hoje eu vou estar às 3 horas da tarde em Novo Alegre e às 8 horas da noite em Arraias, conversando com os meus amigos lá do estado do Tocantins, viu? Me aguardem que eu estou chegando por aí. Gente, a dica do programa de hoje, vale a pena estudar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque um pesquisador carioca ganhou um prêmio equivalente ao Nobel para o Brasil. O matemático brasileiro Arthur Ávila, de 35 anos, foi agraciado com a medalha Fields, popularmente conhecida como o Nobel da Matemática. Ele é o primeiro ganhador da América Latina, um jovem de 35 anos. Né? A entrega do prêmio aconteceu no 27º Congresso Internacional de Matemática em Seul, na Coreia do Sul. Nascido no Rio de Janeiro, Ávila é pesquisador do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada e do Centro Nacional de Pesquisa Científica, órgão de pesquisa do governo francês. Vejam só, esse rapaz é brasileiro, fez toda a sua formação no Brasil, mas hoje ele já está também se dividindo entre pesquisas no Rio de Janeiro e Paris. Né? Ele é considerado um dos matemáticos mais talentosos da sua geração. Ele já começou a frequentar o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada aos 16 anos de idade, ainda no ensino médio, após ter ganho a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática de 1995. Já com 16 anos de idade, ele já se destacou, né? No ano seguinte, iniciou o mestrado no Instituto, concluiu o doutorado em Matemática na mesma instituição aos 21 anos, na mesma semana em que pegou o diploma de graduação. Ele foi fazendo a graduação e o doutorado junto, né? É um fenômeno também. A conquista do Arthur mostra como é acertada a política de permitir que alunos de qualquer idade assistam às aulas e tenham contato com os pesquisadores. Então, esse menino, esse rapaz, né, é um desses talentos que o Brasil não pode abrir mão. Você fala assim, Cleiton, mas para que serve matemática? Meu bem, você precisa saber. A matemática está por dentro de tudo, até na hora de você comprar o leite. Se você não souber a matemática, você paga mais ou paga menos, né? Se o camarada que receber não souber a matemática... A matemática está presente em todos os segmentos da vida. E principalmente a alta matemática dentro dos cálculos complexos que envolvem as atividades mais precisas, mais difíceis e mais complexas da vida da gente nesse planeta Terra, né? Então, vale a pena estudar, vale muito a pena estudar. O brasileiro... Ou ele muda de vida estudando, ou jogando futebol, ou cantando. Quem não tem talento para cantar e jogar futebol, só tem uma maneira, é estudando, viu? Música nova, essa música aqui fez parte da minha vida. Foi um sucesso danado, né? Um cantor chamado Demetrios, ainda na década de 60. E agora regravada pelo Amado Batista, Ritmo da Chuva. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Oh, gente, por favor, pra ela vai contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, trago meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim.

Ela mora em Parauapebas, no estado do Pará, e é minha nova amiga do Facebook. Carol, morena bonita, rapaz, seja muito bem-vindo. Um beijão pra você, viu? Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário da Valdirene Santana, da minha amiga Silvinha Guimarães, aqui em Brasília, Aparecida Vieira Borges, o cantor Ailton Ramos, a minha amiga Márcia Lima, esposa do meu amigo jornalista Riela, Renato Riela, a Daniele Vasconcelos, Natália Dourado, Elton Rodrigo, Adriana Flor e a Tatiane Cristina. E é claro, você que está de aniversário, eu não estou sabendo, mas de qualquer maneira, eu vou passar para você uma oração de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que está na página 72 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. O título da oração é Escola. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. A terra que te acolhe é uma escola de Deus. O grupo em que nasceste é o núcleo de lições. O parente difícil é matéria de ensino. Desgostos são problemas e as provações são aulas. As mudanças e as crises são épocas de exame. Ama, trabalha e serve e aprenderás com Deus. Amém. Bela oração, curtinha, mas muito verdadeira, né?

uma cigarra a zunir no espigão. De muito longe vem o som da fazendinha. É o retireiro a tratar da criação. O sol se põe, a tarde cai, a noite desce. Neste amado fim de mundo, quase morro de emoção. Ia de novo, meu querido Bacurau, na velha cava que outrora foi caminho. Enquanto fazes contra canto a Urutau, deixe que eu volte ao passado com carinho. Serra das Mesas clamorou a tia Zefa, tia Badia, um pouco além no Douradinho. Pelas quebradas há um canto diferente, roxinol desiludido que retorna hoje ao ninho. O sertanejo sempre volta às origens, no desespero de encontrar tranquilidade. Embora quase não existam matas virgens, a gente encontra os retalhos de saudade. Uma tapera com os restos de um curral são fragmentos do que foi a mocidade. Se a saudade é um bem que me faz mal, vou vivendo de lembranças para ter felicidade. Relembrando Goiás, Chico Rei Paraná, Retalhos de Saudade. Interessante na obra do Goiás, porque normalmente o sujeito tem uma musa inspiradora, uma mulher, uma namorada e tal. O Goiás escreveu muito sobre o amor, mas a principal musa dele era a saudade. Tanto que o maior sucesso da música sertaneja de todos os tempos tem esse título, Saudade de Minha Terra, né? Então ele fez da saudade que ele sentia de Coromandel, porque naquela época Coromandel era uma cidadezinha de 5 mil habitantes, e o Goiás saiu de lá, foi para São Paulo, que já era uma metrópole. Em 1953, São Paulo já era uma grande cidade. Coromandel era uma pipocazinha, né? Eu tinha 3 anos de idade, Coromandel tinha 5 mil habitantes. Então foi uma aventura muito grande para um caipira, lá do, um garimpeiro lá do interior, né? E morar na cidade grande. Então ele fez da saudade que ele tinha de Coromandel como a sua principal musa, a principal motivação das suas mais de 1000 canções que ele deixou. Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Ame a vida e os bons amigos, pois a vida é curta e os bons amigos são poucos. Ame a vida e os bons amigos, pois a vida é curta e os bons amigos são poucos. A vida é realmente muito curta. E os amigos verdadeiros você conta nos dedos de uma das suas mãos, se você tiver muita sorte, né? No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Leandro Almeida. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Essa semana o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar mudou de horário. Ficou melhor porque vai ser na sexta-feira, ao invés de passar 11 da noite, passou às 10 da noite. O pessoal que dorme mais cedo achou bom essa mudança. Então continua no domingo no mesmo horário, 10 horas. E sexta-feira, 10 horas. Então, a partir de agora, programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar na Rede Brasil de Televisão, toda sexta-feira e todo domingo, às 10 horas da noite. Você pode me assistir direto na Rede Brasil de televisão, se pegar na sua cidade. Se não pegar, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, o canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC. O único canal por assinatura que não passa o nosso programa é a NET. Então, se você tem a NET, larga a NET, pega uma outra dessas aí para você poder me assistir, viu? E também nas parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Agora em novo dia e novo horário. Sexta-feira, às 10 horas da noite. O Repeteco no domingo, também às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Leandro Almeida, Meu Astral. De repente, quando ao teu lado eu me sinto tão diferente. Parece que tudo ganha novas cores. Me vejo assim do mundo da magia. Os amores. Posso até dizer que a vida é assim, como a primavera que floresce o jardim. Amar é um sentimento genial, é algo tão divino e real que transforma meu astral. De repente, quando ao teu lado eu me sinto tão diferente. Parece que tudo ganha novas cores. Me vejo assim do mundo da magia. Os amores. Posso até dizer que a vida é assim, como a primavera que floresce o jardim. Amar é um sentimento genial, é algo tão divino e real que transforma meu astral. Posso até dizer que a vida é assim, como a primavera que floresce o jardim. Amar é um sentimento genial, é algo tão divino e real que transforma meu astral. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Leandro Almeida, Meu Astral. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3352-6993. 61-3352-6993. Você pode ligar de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite, né, e pedir música. E por esse telefone você deixa recado para todos os programas da Rádio Estúdio Brasil, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado vai correndo para a sala de aula, porque hoje eu vou trazer um professor e vou trazer uma música. Essa não é rara, não. Essa é raríssima. Só o professor Júlio César Rezende para garimpar essas coisas, né? É a primeira gravação do Roberto Carlos, né? Em 1961, há 53 anos atrás. Meu Deus do céu, até aquela do João e Maria, aquela foi essa aqui é o primeiro vinil dele, né? A Faculdade da Música apresenta o mestre Roberto Carlos, Não É Por Mim. Deixaria molhar seus olhos nessa tristeza. Eu nunca vi o seu olhar tão triste assim. Não é por mim que você chora, tenho a certeza. E quem sou eu para você chorar por mim? Se alguém disser que é por mim que você chora, eu lhe darei todo o amor que sinto agora. E se provar que eu fiz você ficar tão triste, eu saberei que existe um céu, que Deus existe. Por mim que você chora, eu lhe darei todo o amor que sinto agora. E se provar que eu fiz você ficar tão triste, eu saberei que existe um céu, que Deus existe. A Faculdade da Música apresentou o mestre Roberto Carlos. 1961 é a data dessa gravação. Não é por mim. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Gustavo Lima, Que Mal Te Fiz Eu. Não entendo, por que não me fala e viras a cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que pura espalha quando tem conversa sobre mim. Por que tanto rancor de um homem que te amava e te queria e tu deixaste de ir? Fala tudo, por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo, um vagabundo pobre coitado. Já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fiz eu depois de me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que teu adeus